在奢侈拍 sexual 的 show， 你要留下些气息不要说，把衣服扶起玻璃鼓，把给你鼓上不都过你妈的鼓 苏美人é, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonor Sete, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você está aqui para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na nossa programação. E sem mais delongas, eu apresento o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde de quarta-feira, abençoado por Deus, que nós possamos levar até vocês todas as informações do mundo esportivo. Muito bem, então, você sabe que pode, além de ouvir a nossa programação ao vivo, todos os dias, do meio-dia à uma e aos sábados, das 11 ao meio-dia, você também acompanha a nossa programação a hora que você quiser e no lugar que você estiver, com a programação gravada, que está lá no nosso site, está disponível em podcast, nos agregadores. Então, você pode ouvir a nossa programação quando e onde, onde quiser e onde estiver, você pode ouvir a nossa programação. Então, baixa um aplicativo de podcast, baixa o nosso aplicativo da Rio Vox FM também, que você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo. E, sem mais delongas, vamos de esporte, vamos começar a nossa programação, porque tem muito assunto no programa de hoje. Desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica o samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, que show. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou a técnica o samba, tocou Neymar, é gol. Muito bem, vamos começar nossa programação então falando do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, que segue de olho aí na Copa Paulista de Futebol. 15 entrou em campo ontem para mais um jogo treino e o resultado é o mesmo, professor. Nenhum gol marcado pelo 15. 15 dominou a partida, teve todas as chances, todas as condições de bater o Santo André por boa diferença, mas não consegue balançar as redes do seu adversário. O 15 já tinha empatado em 0-0 contra o Atibaia e tinha perdido para o Bragantino por 1-0. Então o 15 não conseguiu marcar gols até agora na preparação para a Copa Paulista, fase final, né? Já que a estreia acontece semana que vem, no dia 4 de agosto, diante do Red Bull Brasil, às 16 horas, professor. É uma preocupação, né? O 15 joga, já fez 3 jogos, não é isso? Atibaia, Bragantino e agora o jogo de ontem e não conseguiu fazer gol. Então acende aí a luz de alerta aí pro 15, porque a gente sabe, né? Se não fizer gol, não vai para lugar nenhum. Exatamente, fica muito complicado. O 15 pode ter a defesa sólida, não tomar gol, mas não adianta nada. Se não fizer lá na frente também, não vai conseguir somar ponto, não vai conseguir se classificar, professor. E o 15, pelo peso da sua camisa, ele tem obrigação de fazer bonito na Copa Paulista de Futebol. Não de ser campeão, porque eu acho que o 15 esse ano não tem equipe para conquistar título, mas para chegar nas fases mais agudas do campeonato, professor. E ontem você chamou a atenção minha para um detalhe importantíssimo, ontem off aqui, e agora vamos tornar público, né? A Internacional de Limeira manteve 80% da equipe que foi vice-campeã da Copa Paulista do ano passado, inclusive até o mesmo treinador, não é isso, João Valim? João Valim e 80% do elenco. Pois é, portanto, mais uma preocupação a mais para os concorrentes que quer chegar a decisão da Copa Paulista, porque só vai conseguir prêmio que eu digo, é condição de disputar ou a Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro Série D, justamente se ficar campeão ou vice. Portanto, tem que mirar. Quem quiser ficar campeão tem que mirar a Internacional, que deve ser o time a ser batido nessa Copa aí, viu? Muito bem, deixa eu também corrigir uma injustiça que cometi ontem. O professor até tentou lembrar, eu não, acabei não percebendo, mas temos outro brasileiro concorrendo no prêmio The Best da FIFA, né? O prêmio dos melhores do ano na Federação de Futebol do Mundo, né? Na FIFA, né? E o Vadão, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, concorre entre os melhores treinadores da categoria do futebol feminino. Então, o Vadão, técnico da seleção, que reassumiu o posto de treinador da entidade máxima do futebol brasileiro em setembro de 2017, segunda passagem do treinador. Então, a lista também tem a Emma Reis, do Chelsea, o Stefan Leite, do Wolfsburg, Mark Persons, do Portland Thorns, dos Estados Unidos, o Renard Pedros, do Lyon, o Allen Siagit, da seleção australiana, a Saka Takaura, da seleção japonesa, o Jorge Vilda, da seleção da Espanha, a Martina von Terkenburg, da seleção suíça, e a Sarina Wiegermann, da seleção holandesa. Então, esses são os treinadores que com treinadores e as treinadoras que concorrem aí ao prêmio de melhor treinador do mundo no futebol feminino. E é muito, nos faz muito orgulhoso ter o Vadão no meio, mais uma vez, pela segunda vez, concorrendo como um dos melhores treinadores do mundo no futebol feminino. Isso nos orgulha muito, né, professor? Sem dúvida, Léo. Apesar que pro leigo, aquele que não acompanha, ele tá meio escondido, longe, né? Mas é trabalhador. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não damos espaço merecido para as meninas. Talvez seja pela má organização, pela falta de divulgação, que a própria CBF e as federações que faz o campeonato divulgam muito pouco, né? Então a gente só fica sabendo e acompanhando mais de perto quando realmente temos o Mundial, quando temos Sul-Americano, enfim. Mas o Vadão vem fazendo um grande trabalho, um trabalho sério, e vale também lembrar, né, Léo, que o Vadão tem o amparo do Dr. Marco Aurélio Cunha, que é o gerente geral do futebol feminino, diretor geral responsável pela CBF, junto do Vadão. Portanto, o Vadão e a sua comissão técnica têm feito um excelente trabalho, e se não bastasse o trabalho ter sido tão bom, veio o reconhecimento de fora, né, Léo? Com certeza, com reconhecimento do colégio que indicou todos os indicados aí, indicou todos esses profissionais para essa premiação. E agora, antes da gente falar, tem Série A do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pra gente falar sobre Campeonato Brasileiro. Vamos passar pela Série B, onde a gente terminou então a 17ª rodada no dia de ontem. Tivemos, só para relembrar, um jogo na segunda-feira. O Atlético de Goiás enfrentou o CSA, empatou em 2-2. O CSA poderia ser o líder nessa semana, nessa rodada, se vencer. Se não aconteceu, a liderança permanece na mão do Fortaleza, que empatou mais uma vez, empatou em casa com o Avaí em 1-1, fica na liderança, mas com um pontinho de vantagem ainda. O gol do Fortaleza marcado pelo Dodô, o gol do Avaí marcado pelo Guga, e não é o tenista, que também é torcedor do Avaí, mas não é ele. Então, o Fortaleza tá tropeçando muito, tá? Não sei o que acontece, viu, professor? Será que a perda de alguns jogadores importantes, como por exemplo Oswaldo, Edinho, o grupo sentiu isso, ou é normal essa queda? Mas está muito cedo também para oscilar, não, professor? Não terminamos nem o primeiro turno ainda. Mas o time do Fortaleza perdeu muitos jogadores, reforçou muitas equipes de primeira divisão aí com seus jogadores, que chamaram atenção nos primeiros jogos aí da segunda divisão, e agora está repondo. E eu chamo a atenção sua e de todos os nossos ouvintes, Léo, para vocês prestarem atenção no pênalti que o Fortaleza sofreu o gol de empate aos 36 minutos do segundo tempo. Se você prestar atenção, você vai ver que o zagueiro do Fortaleza foi muito ingênuo, porque estava atrás do atacante, jogou o corpo com intenção mesmo de não deixar, de derrubar o cara e fazer o pênalti no atacante. Então, eu reputo mais imprudência do zagueiro do que propriamente um fracasso do Fortaleza. E se você observar a campanha do Figueirense, do Avaí, o Avaí é um dos melhores visitantes que tem aí na segunda divisão do futebol brasileiro. Portanto, ele se dá muito mal em casa, mas se dá magistralmente bem fora de casa, o time de Geninho. Muito bem, então o Avaí em uma recuperação fantástica aí, chega ao quarto lugar, consegue manter o seu lugar no G4 graças aos tropeços aí dos rivais, né? Por exemplo, o Figueirense bateu aí a equipe do Vila Nova por 2-1, 2-1 pro Figueira, boa vitória. Vamos ver quem anotou os tentos, o Kleberson e o Patrick. O Vila Nova fez com o Maguinho, quero ver se tivemos a estreia do ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, do André Santos, ou se ele ainda ficou no banco de reserva. Ah, ainda não estreou também, deve estar gordo igual uma porca, né? Voltando do futebol da Turquia, que deve ser competitivo igual ao campeonato de Paroímpar, né, professor? Infelizmente, como você já falou aí, o pezinho está um pouquinho acima, então você vai fazer o quê, né? Mas tem habilidade, né? Então, eu acho que o futebol brasileiro tá perdendo a vergonha, porque tô vendo um monte de gente gorda jogando, viu, Léo? E antes que você que tá ouvindo fale, eu sou gordo, eu posso falar de gordo, porque eu tenho propriedade para falar de excesso de peso, que eu tô com bastante disso. Vamos continuar o assunto, então. Vamos falar não de excesso de peso, vamos falar de futebol. O Brasil de Pelotas bateu aí a equipe do Boa Esporte Clube, ela estava ligando para falar desse excesso de peso, tá vendo? Por 2-0 lá no Bento Freitas, o Brasil consegue, então, tentar escapar um pouquinho, chegou a perto de sair da zona da degola, mas ainda não foi a hora de sair da zona do rebaixamento, a equipe do Brasil de Pelotas. O Boa Esporte continua na lanterna da competição. Tivemos também no Estádio Olímpico de Goiás, o Goiás estava ganhando de todo mundo, dentro, fora de casa, vai lá e perde para o Coritiba. O Coritiba venceu a equipe goiana por 1-0 e também volta a mirar a parte de cima da tabela, assim como o Londrina, aliás, o Londrina não, né? O Londrina, ele está na parte de baixo, mas conseguiu uma importante vitória contra o Oeste, 3-0, dois gols do Dagoberto, que colocam o Londrina de novo aí, tentando sair dessa zona incômoda, que é a zona de baixo da tabela. Tivemos também a Ponte Preta, que entregou ponto pro Boa Esporte, agora entrega ponto pro Juventude, coloca o Juventude na briga na parte de cima da tabela, venceu o Juventude por 1-0 na Fonte Luminosa, mando da Ponte Preta, graças às agadas da torcida Ponte Pretana. Também tivemos no Rei Pelé a equipe do CRB empatando em 0-0 com o Criciúma, deixa a situação das duas equipes ainda muito delicada. Na Curuzu, o Paysandu bateu o Guarani, também respira um pouco mais aliviado a equipe do Papão. E o Guarani que tenta chegar na parte de cima, quando chega pertinho, perde duas partidas e volta de novo para a parte de baixo da tabela. Tivemos também, para finalizar, o São Bento batendo a equipe do Sampaio Corrêa por 2-1. Se eu não me engano, foi a primeira vitória do Marquinhos no comando do São Bento. E também é outra equipe que respira um pouco mais aliviada, viu, professor? Ontem a rodada teve um jogo para tudo quanto é gosto aí, né? E realmente, alguns resultados surpreendentes, né? A derrota do Goiás em casa, não é isso? O Guarani que não consegue realmente fazer um deslanchar. E como você disse, a primeira vitória sob o comando do Marquinho. O Bentão parece que começa a mostrar agora a cara do Marquinhos e não mais o Paulo Roberto, que ficou tanto tempo, né? Mas a preocupação aí é o Oeste também, que eu falei ontem que acho que nenhum time paulista tem risco de rebaixamento, mas precisa ficar prestando atenção nesse Oeste aí, viu? Precisa prestar atenção, porque o Oeste é aquele time que do nada vai lá, ganha 2-3 jogos, tá na parte de cima, depois entrega ponto, por exemplo, para equipes que estão na parte de baixo e que não teria sentido perder, né, professor? Eu chego nas 3 últimas rodadas, começa a correr que nem louco aí, fica em quinto. Exatamente, mais uma vez, como o ano passado. É isso aí. Falamos da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de falar da nossa Série A, vamos falar sobre o mercado da bola, que está agitado pra caramba nessa quarta-feira. E você acompanha tudo aqui na nossa programação. Batuque, balanço, indo pra o carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia copa acabou. Começamos o mercado da bola com a procura do Real Madrid por um atacante, né, após a saída do Cristiano Ronaldo. E o jornal AS da Espanha garante que ecoa com força entre os diretores do Real Madrid o nome de Edinson Cavani, jogador do Paris Saint-Germain. O Real Madrid teria muito interesse na contratação do uruguaio, que estaria muito receptivo a uma oferta do Real Madrid. Desde criança, segundo ele, teria o sonho de atuar com a camisa merengue. Mas seria o nome para substituir o Cristiano Ronaldo? A gente não esconde que o Cavani é um ótimo jogador e que é importante para o PSG, mas é o nome para o Real Madrid substituir um cara de tanto peso como o Cristiano, professor? Não é. E o Real Madrid sabe disso. O Cavani é um jogador bom, um jogador de beirada de campo, um jogador que sabe fazer muito bem facão, fazer gol, mas não tem nada a ver com estrela, com chamar a responsabilidade, não é. Ele é mais um bom jogador, como o Real Madrid está cheio lá, né? Tem vários jogadores que exercem a mesma função do Cavani. O Real precisa contratar um jogador em que chegue e seja a cereja do bolo. Também, mais movimentações no mercado da bola, professor. Temos aqui o Everton. O Everton da Inglaterra que está contratando todo mundo. Contratou o Richarlison. O Richarlison veio do Watford da Inglaterra também. Maior contratação da história do clube inglês. E agora o Everton quer tirar dois jogadores do Barcelona que, teoricamente, não fazem parte dos planos da equipe catalã. O primeiro, o zagueiro Yerry Mina, colombiano, ex-Palmeiras, que fez uma ótima Copa do Mundo, chama a atenção de muitas equipes, dentre elas a do Everton, e o Lucas Digne, também do Barcelona, lateral francês. A Sky Sports diz que o clube intensificou os esforços para contar com os dois jogadores do Barcelona de uma vez só, professor. Pois é, mas o Barcelona tem que definir o que ele quer, né? Compra o jogador e agora não usa o jogador, tem mais é que emprestar mesmo para que possa valorizar o jogador e talvez na próxima temporada utilizar os jogadores. Mas é brincadeira, né? O Barcelona pela primeira vez admite a possibilidade de manter o Mina no seu elenco como um reserva. Ele não tá pensando, não viu a Copa do Mundo, parece que todo mundo viu com o Mina nos melhores zagueiros da competição. O Real Madrid tá louco atrás de goleiro também, professor. E a imprensa da Espanha vem apontando algumas semanas que o Real quer esse goleiro. Quer dizer, o Keylor Navas está lá roendo o osso faz 2 anos e meio, 3 anos, acho. Aliás, 3, ele chegou depois da Copa de 2014, então são quase 5 anos no Real Madrid. E, tô bem de conta, né? Quase 4 anos, né, no Real Madrid, vamos falar certo, né? Real Madrid sempre procurando goleiro, tentou De Gea, tentou Courtois, e agora o nome da vez é Hugo Lloris, campeão do mundo com a França e goleiro do Tottenham. Mas o jornal inglês dele meio fala que nem passa pela cabeça do presidente do Tottenham negociar o seu goleiro, viu, professor? Pois é, eu queria o Alisson, queria tanta gente, e no fim foi... Ficou sem ninguém. Mas vai continuar sendo Navas, né? Não vai mudar, não. Eles falam, e o titular é sempre o mesmo. No lado do Brasil, a gente tem o Corinthians, professor, atrás de um atacante. E esse atacante seria Sérgio Díaz, jogador paraguaio que está no Real Madrid Castilla, o time B do Real Madrid, jogador... Tem 21 anos, passou pelo Rubio Niu do Uruguai, do Paraguai, e também pelo Cerro Porteño, se eu não me engano, e aí foi ao Corinthians. Então, ele foi comprado por 5 milhões de euros pelo Real Madrid e sofreu uma grave lesão no ano passado, que o deixou fora de combate. Então, o Sérgio Dias é esperado já nos próximos dias para fazer exames no Real Madrid. Praticamente é certa a contratação do atacante, o jovem paraguaio que busca sua reabilitação após uma lesão no joelho direito. E é muito complicado você, com 20 anos, o jogador Dias, né, já lesionar o joelho. A gente sabe que a dificuldade quando se machuca o joelho para você voltar a jogar futebol, para você voltar com a confiança que você tinha, é muito grande, né, professor? Então, o Corinthians está investindo nesse menino, jogador do Real Madrid B, para ser uma das caras do seu ataque, tentar reabilitar o jogador, professor. Tem que definir o que ele quer, né? Dinheiro para comprar ele não tem, o dinheiro da venda está pagando dívida, e tem que fazer isso mesmo, apostar no bom departamento médico que tem lá, sobre o comando do Joaquim Grava lá, e recuperar esse jogador pro Real, né? Do Real. Então, e através da recuperação, poder fazer um negócio bom para poder usar o jogador um certo tempo aí. É o que o Corinthians tem. O Corinthians está usando até seu departamento médico para poder reforçar o elenco. É uma pena, né? Um time como o Corinthians não sair no mercado com dinheiro para comprar. Mais uma informação sobre o mercado da bola, agora é sobre o São Paulo. O São Paulo anunciou nessa quarta-feira a venda do lateral direito Éder Militão para o Porto, do Portugal, obviamente. O tricolor receberá 4 milhões de euros, cerca 17,3 milhões de reais na cotação atual, e ficará ainda com 10% numa futura negociação do jogador, professor. No total, o Porto pagará 7 milhões de euros, 30,6 milhões de reais, 3 milhões de euros serão destinadas ao staff do atleta, as famosas comissões, e até ao próprio atleta. Éder Militão mostrou muito claro o desejo de sair, então, do São Paulo, apesar de ser muito profissional, continuar atuando. Mas eu não sei se ele vai ter espaço lá no Porto, professor, porque o João Pedro, lateral contratado do Palmeiras, estava no Bahia. Ele é titular, o treinador Sérgio Conceição do Porto está deliciado com o futebol de João Pedro, que não deve perder a posição titular, não. O Militão pode jogar na zaga, já que o Porto perdeu o seu principal zagueiro para a Roma, se não me engano, Marcano. Então, na lateral ele não vai jogar, professor. Em primeiro lugar, quem quer e quem forçou a barra para o menino ir embora foi justamente o pai do Militão. Esses dias eu vi, acompanhei um trabalho do Elias, né, que era volante do Corinthians, é comentarista da ESPN. E ele estava falando que o pai do Militão é o Valdo. Tentei recordar dele, não consigo lembrar dele. Jogou de lateral direito no Corinthians e aquela coisa toda. E o pai dele está forçou a barra para o São Paulo, e o São Paulo acabou até vendendo o menino, conseguiu pegar algum, porque em 19 não ia pegar nada, se daqui 6 meses não pegaria nada. Então o São Paulo até que saiu bem na negociação, em vista de como estava o processo todo. Mas eu entendo o seguinte, Léo, o Militão é um dos jogadores, todos os treinadores que estão querendo o Militão, inclusive o Guardiola, que falou dele, é justamente pela ele é muito eclético. Ele joga em várias funções, né? Em várias posições. Então é muito importante você ter um jogador no jogo, aquecido, que pode dar um passo para trás, virar zagueiro, um passo para frente, vira volante, e um passo de lado, vira lateral. Então eu acho que em função disso ele vai ser útil, também com o mundo do mesmo pensamento. Eu não sei se ele vai ser titular, mas que vai ser um reserva de luxo, com certeza vai. Mais uma informação, por favor. Desculpa, Léo. E eu já falei aqui nesse programa que agora vem o treinador do Porto endossar tudo aquilo que eu já tinha falado. Para nós prestar atenção nesse menino, João Pedro, que esse menino vai ser titular da seleção brasileira. Porque esse menino é fera, é uma pena o Palmeiras não ter aproveitado esse menino. E o tempo dirá. Com certeza, exatamente. Falando ainda sobre o Flamengo agora, o Flamengo está prestes a anunciar a maior contratação dos últimos anos do futebol brasileiro com o Vitinho. Meu Deus do céu. O Flamengo contrata o atacante do CSKA por 10 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. E com o Vitinho, o Flamengo já gastou 56 milhões de reais em contratações nesse ano. Vitinho, tudo isso, professor? Muito dinheiro. Será? Muito ele dinheiro. É bom o jogador, mas eu não sei, viu? O CSK não fez nem esforço pra manter o jogador, professor. Por quê? Então, quer dizer que o menino... É, mas é tal negócio, né? O pessoal parece que tem uma gana de gastar. Gasta-se demais. Eu tô vendo o Atlético Mineiro gastar dinheiro, agora o Flamengo gastando. E eu tô vendo os times de base deles jogar com grandes jogadores que podem ser lançados e fazer dinheiro em vez de gastar. Mas a Receita Federal com a palavra aí, né? Nesses negócios aí que tem uma gana. Parece que eles têm sede de gastar. Deve ter algum interesse nisso tudo, né? Muito bem, e o Fluminense agora anuncia a contratação do equatoriano Brian Cabeças, que já estava no Rio desde o domingo, passou por exames médicos, anunciou contrato de empréstimo com opção de compra junto à Atalanta, que é dona do direito do jogador, que pouco jogou na Europa. Além dele, tem outro jogador trocando de clube, só que lá na Europa. Lateral Douglas, aquele em São Paulo, em Barcelona, em Benfica. Vai jogar na Turquia, professor. Vai jogar no Sivasspor e vai ser companheiro do Robinho. E é outro que quando voltar pro Brasil, vai voltar igual a porca prenha, igual o André Santos. Voltou, professor. Pois é. Não sei o que, que esses jogadores veem aí de ter que sair e jogar no lugar onde... Joga-se muito pouco, não tem condição de condicionar fisicamente, tecnicamente. Volta só com o bolso cheio e depois vê os outros jogar futebol e ele fazer jogar aquela arte marcial que tem lá no Japão. É que ele, na verdade, o Douglas, eu acho que ele não tem nem muito mercado. Por quê? Eu não sei nem por que o Barcelona vai contratar o Douglas, que não era nem unanimidade no São Paulo. Aí ele vai pro Barcelona... O Barcelona viu que não era realmente o que ele achava, né? Que acho que o olheiro já foi mandado embora, inclusive, que descobriu o Douglas. Aí empresta pro Benfica. Não joga no Benfica. Então, quer dizer, ele não tem mercado na Europa. Não jogou no mercado de elite, não jogou no mercado de segundo escalão. E não vai jogar no de terceiro escalão, que é a Turquia. O Douglas daqui a pouco vai estar na Índia, vai estar na Tailândia, vai estar jogando nesse lado. Porque é ruim. Não é bom jogador de futebol o jogador Douglas. Mas enfim, isso é papo pra gente bater outra hora, porque agora é hora de Campeonato Brasileiro no Rio Fox Sports Clube. Temos o começo da 15ª rodada da competição no dia de hoje e tudo você acompanha aqui na nossa programação esportiva. Campeonato Brasileiro, 15ª rodada da competição. Estamos chegando quase à metade do torneio, quase ao fim do primeiro turno. E hoje, para começar o Campeonato Brasileiro, para começar essa rodada, temos Fluminense e Palmeiras no Maracanã. E esse jogo que marca um reencontro interessante. É o reencontro de Gustavo Scarpa com o seu ex-clube em meio ao embrólio que se arrasta na justiça e que tá complicado de resolver essa situação, os dois muito hostis entre eles, né? E eu tô vendo que hoje o Scarpa não vai ter vida fácil lá no Maracanã. Fluminense vem de boa vitória contra a equipe do Sport fora de casa e tem 4 jogadores suspensos para essa partida. O Richard, o Dodi, o Sornosso e o Léo tomaram cartão amarelo. Marcelo Oliveira teve apenas um treino para esboçar a equipe que encara o Palmeiras. No lugar do Richard, natural que é que o Arthur entre nessa vaga. O Jadson retorna de outra suspensão e deve ocupar a vaga do Dodi. Meu Deus, é um jogador que eu nunca ouvi falar no Fluminense. Recuperado de entorse no tornozelo, o Gilberto deve voltar à lateral esquerda, um dos poucos jogadores interessantes aí no Fluminense, junto com o Pedro, junto com o próprio Sornosa, que esse a gente tem dúvida sobre quem pode ser o substituto. Pode ser o Luquinhas, pode ser o próprio Júnior Dutra, o Luciano, pode ser um homem de frente. Então, A gente não sabe muito bem como que vai ser escalado esse Fluminense, que vem com Júlio César no gol, Gilberto Gundigão e Ayrton Lucas, esse também é bom jogador, Ayrton, Matheus, Norton, Jadson e também o Júnior Dutra, ou o Luciano, ou Luquinhas, ou o Everaldo, e na frente Marcos Júnior e Pedro. Por incrível que pareça, o Fluminense vem sendo recuperado pelo Marcelo Oliveira, que fazia algum tempo que não tinha um bom trabalho. Hoje é a grande oportunidade dele mostrar para que ele veio no Fluminense, que ia pegar um ex-time, um time muito mais forte teoricamente, e com um time desfalcado. Se ele conseguir vencer o Palmeiras com o que ele tem hoje em elenco desfalcado, a gente vai começar a olhar de novo pro Fluminense com outros olhos, pro Marcelo também, professor. É claro, Marcelo tem mérito na vitória de lá em Recife contra o Sport, mas a dificuldade hoje jogando Maracanã vai ser muito grande. Eu não vejo condição do Fluminense parar o Palmeiras hoje, é muito difícil. Só um minutinho, professor, só para me passar aqui a escalação do Palmeiras, aí a gente já comenta tudo. Palmeiras, a única dúvida que tem no elenco é se o Lucas Lima volta à equipe depois de cumprir a automática, né? Porque no lugar dele entrou o Moisés, que também foi bem. O Lucas Lima, quando tomou o cartão, também foi bem contra o Santos, então é a dúvida boa na cabeça do Roger. O time do Palmeiras que vem com Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Bruno Henrique e Felipe Melo, Moisés, Dudu e Gustavo Scarpe, na frente o William Bigode, professor. Pois é, como eu estava falando, eu não vejo chance do Fluminense parar o Palmeiras, não. A não ser que o Palmeiras mesmo comece com aquela covardia de querer guardar resultado, faz 1-0, não quer jogar mais. Então eu vejo mais o Palmeiras é responsável por determinar um ritmo bom para manter seu favoritismo. É claro, o Fluminense vem de um grande resultado, tem o artilheiro do campeonato, que mesmo fazendo 2 gols, o Pedro pediu desculpa pela quantidade de gol que ele perdeu. Achei uma coisa inusitada isso e diferente, porque a gente sempre vê as mesmas entrevistas e as mesmas respostas. E pela primeira vez eu vejo um centroavante que faz 2 gols, os 2 gols que dá a vitória para a equipe, pedir desculpa para a torcida pela quantidade de gol que perdeu. Então, isso prova de que realmente o menino quer chegar longe e tem tudo para chegar, um centroavante diferente, mas eu não vejo alternativa, não. Quanto ao Scarpa, vai ter dificuldade de jogar com a torcida. Porque dentro do campo eu não acredito, não, porque os companheiros dele gostam muito dele, é um bom profissional. Então dentro do campo eu não acredito, mas fora do campo com certeza vão pegar no pé do menino o tempo todo. Como ele já é um menino experiente, eu não vejo dificuldade, não. Vamos torcer para que ele possa fazer um bom jogo e que a justiça cabe com esse imbróglio todo que existe aí, atrapalhando o menino de trabalhar. Muito bem, então a arbitragem da partida de hoje, vamos ver quem que é o soprador de apito do jogo de hoje. Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Elton Nunes e Alex dos Santos, todos eles catarinenses. Palpite para o jogo de hoje, professor. 3-1 Palmeiras e árbitro muito fraco para o jogo. Eu aposto num 1-1, acho que vamos ter outro empate aí com a cara do Palmeiras. Vamos falar do Atlético Mineiro e do Paraná, jogo hoje no Estádio Independência. O Atlético perdeu as 2 últimas partidas, precisa se recuperar, precisa parar de chorar um pouquinho também o Atlético Mineiro, e o Paraná Clube que joga como nunca e perde como sempre, professor. Está tropeçando bastante, apesar da vitória na última rodada. Então, quer dizer, se o Paraná vencer hoje, ele pode deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato, professor. Então, é muito importante essa partida para a equipe curitibana. E aí, o Paraná tem o treinador lá, o Micali, motivado, né? O clube fez um esforço grande para segurar ele, para que o pessoal da seleção da Arábia queria ele, tudo jeito. E acabou ficando, no fim acabou vencendo o América esse último jogo que ele teve em casa, e agora vai enfrentar uma pedreira lá, mas com certeza o Paraná tem feito alguns bons jogos, e hoje parece que vai estrear o Mike Suell, né? E São Paulo, ex-Grêmio, ex-todo mundo. Portanto, é mais uma atração que pode dar certo e pode não dar certo, né? Tem tudo para não dar certo. Ele vai ter que provar o contrário de tudo que nós vimos até agora desses últimos três times que ele passou, Atlético, São Paulo e Grêmio. E realmente o Atlético precisa vencer também, porque vem de uma derrota para o São Paulo. E como você disse, o Atlético está chorando demais. Até o presidente tem algumas razões, né? Quando ele diz a respeito da comemoração, né? Que ele xingou e falou bobagem a respeito do Coronel Marinho e companhia, que cuida da arbitragem da CBF, hein? Depois reclama que a turma mete a mão, por quê? Ele chega, ofende todo mundo, aí o pessoal não combina, mas o juiz chega e fala, ofendeu a classe, ofendeu a gente. Na dúvida contra o Atlético. Na dúvida contra o Atlético. Então a gente sabe que acontece isso. A gente sabe que acontece isso. Então, vamos continuar falando aqui no Rio Vox Esporte Clube sobre a rodada de hoje, sobre os jogos de hoje. Vamos falar de Corinthians e Cruzeiro, outra partida que acontece hoje na Arena do Corinthians, às 21h45. Terceira vez nesse mês, eles já jogaram duas vezes. Durante amistosos no período da Copa do Mundo, o Corinthians venceu um por 2-0, empatou outro em 2-2, e agora se reencontram para valer, valendo 3 pontos o Corinthians e o Cruzeiro. O Cruzeiro vem embalado após a classificação nas quartas, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca se reabilitar depois de tomar uma paulada do São Paulo lá no Morumbi por 3-1. Então, o técnico Osmar Loss fará 4 mudanças em relação à equipe do Clássico, né? O zagueiro Pedro Henrique e o volante René Júnior estão machucados, serão substituídos por Léo Santos e Douglas, respectivamente. O Douglas fazendo sua estreia vindo do Fluminense. No meio de campo, o Jadson ganha a vaga do Rodriguinho, que foi ao Pirâmides do Egito. A única alteração por opção do técnico Osmar Loss é o Cleison, que voltará a ser titular no lugar do Marquinhos Gabriel. Até eu, que não sou corintiano, estou dando graças a Deus disso, porque o Marquinhos Gabriel não pode ser titular em time nenhum do Brasil. O Corinthians, então, vem a campo com Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Gabriel, Douglas e Jadson, Romero, Cleison e Jonatas. Esse é o time do Corinthians. E o Cruzeiro, do conhecido do Corinthians, do Mano Menezes, a Raposa inicia uma série de 3 jogos contra a equipe paulista, já que daí no domingo recebe o São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro, e na quarta tem o Santos pela Copa do Brasil. O duelo contra o Corinthians, o Mano deve poupar alguns atletas titulares, como Edilson, Léo, Dedé e o Thiago Neves. Então, o Cruzeiro pode vir com um mistão aí. A gente não sabe quem vai sair, quem vai entrar, porque os treinos foram fechados, né? Então aqui a gente escala uma equipe que pode entrar, como por exemplo, Fábio no gol, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral e Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Barcos, ou Rafael Sobis. Lembrando, o Mano pode descansar alguns jogadores, e acredito que deva descansar. O principal é Edilson está um pouco cansado, deve descansar, deve entrar o Lucas Romero no seu lugar. Mas o Léo, o Dedé, o Thiago, o Rascaeta, eles podem ser poupados aí nessa partida. Arbitragem por Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Pedro Martinelli Cristino e Lucas Rosenbaum, todos do Paraná. Não conheço o trio de arbitragem, viu, professor? Pois é, Corinthians e Cruzeiro jogaram bastante nessa parada da Copa. Fizeram 2 bons jogos e agora é pra valer, né? Então agora é melhor da 3, melhor da negra, né? Melhor do 3. Portanto, o Corinthians joga em casa, mas o Corinthians fez um jogo muito ruim contra o São Paulo e vai continuar tendo dificuldade. Não sei o que o Loss preparou, mas deve ter preparado alguma coisa pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um time forte, um time que tá bem arrumado, um time que tem um elenco para rodar, muito bom, portanto eu vejo dificuldade pro Corinthians hoje lá na Arena Itaquera. O Cruzeiro vem embalado, né, professor? Aí que tá, né? Essa é a situação. E o Corinthians é uma equipe que tá se encaixando. Depois da vitória do Botafogo, a gente achou, pô, agora Osmar Loss vai conseguir trabalhar tranquilo, vai conseguir encaixar o elenco. Primeiro que o Andrés tava vendendo todo mundo. Segundo que depois de tomar um passeio do São Paulo da maneira que foi no Clássico, as luzes se acendem praticamente de maneira automática. Então, fica difícil trabalhar, e principalmente com o Andrés vendendo todo mundo. Tem a notícia que o Fagner pode sair, recebeu uma proposta do futebol dos Emirados Árabes Unidos de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, 40 milhões de reais. E o Andrés já está coçando a mão para vender, viu, professor? Deve vender. Se vende por 6 milhões de dólares o melhor jogador até então, o convocável, né? De meia. É claro, o Fagner também jogou até como titular, mas um meia. O Corinthians vendeu por 6 milhões, agora imagine o Fagner por 40 milhões. Então vai, com certeza, é só chegar a proposta oficial, vai sem dúvida nenhuma. E com isso tudo, vai fazendo com que cada vez mais os adversários do Corinthians sejam favoritos contra o Corinthians. É uma pena porque o torcedor corintiano, talvez ele ainda não conseguiu enxergar isso, só vai enxergar a hora que os resultados começarem a vir na sequência negativa. Então é uma pena, e o Corinthians é muito forte e muito grande para ficar só vendendo. Muito bem, então falamos aí do Corinthians, do Cruzeiro, e hoje tem o líder em campo e o desesperado Santos em campo, tudo também sobre Santos e Flamengo, duelo na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. O Santos muito pressionado, sem seu treinador, depois dos empates contra Palmeiras e Chapecoense. O Santos está a um pontinho da zona da degola. O Rubro Negro é líder, tranquilo, com 30 pontos. Vem com moral após ter vencido o clássico contra o Botafogo. Fácil, fácil, por 2-0 no Maracanã. O Santos do Serginho Chulapa. Serginho Chulapa não deve abdicar do esquema com quatro atacantes que Jair Ventura deixou. Ou seja, vai insistir no erro, Serginho Chulapa. Rodrigo deve atuar um pouco mais recuado com Sacha, Bruno Henrique e Gabigol no comando do ataque. Com as suspensões do David Braz e do Gia Mota, o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca devem voltar à equipe do Santos Futebol Clube. No último duelo, no último treino antes do duelo, o Vitor Ferraz saiu machucado, um desconforto na coxa, mas não deve se preocupar, deve ser titular, só um desconforto. Então, Santos vem a campo com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Dodô, Alisson e Diego Pitu. Cadê o meio de ligação? Porque daí já vai pro ataque dos volantes, já vai pro ataque com Rodrigo, Bruno Henrique, Sacha e Gabigol. Então, quer dizer, como que você monta uma equipe sem um meio de ligação? Você vai, bola direto da zaga pro ataque direto. Não dá certo isso. O Chulapa mantém o esquema que desagrada até os jogadores do Santos. Eu tenho informação que muitos deles ficaram muito felizes com a saída do Jair Ventura. O Flamengo do Barbieri, que muito mais organizado, terá a volta do Everton Ribeiro, que estava suspenso na partida contra o Botafogo. Ele vai voltar e vai jogar ao lado do Guerreiro e do Matheus Sávio. O Uribe colombiano deve voltar ao banco de reservas. Então, o Flamengo vem com Diego Alves no gol, Léo Duarte, Hever, René e Rodinei, Cuejar, Lucas Paquetá e Diego, Matheus Sávio de um lado, Everton do outro e Paulo Guerreiro no comando do ataque. Arbitragem de Jailson Macedo Freitas, auxiliado por ele, Carlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias, todos eles da Bahia, professor. Esse eu conheço, esse é ruim. Pois é, e o árbitro de Bahia e Vitória, que é o Paulo Roncola, né? Mas então, o Santos, do nosso amigo Erinho e de tanta gente, vai passar pelo Calvário hoje, né? E pelo que você me falou, eu acho que mais estão tentando acalmar a torcida com quatro atacantes para dizer que o time é ofensivo, do que propriamente para jogar um futebol de competição onde tem um armador que arme o ataque. Não adianta você pôr 10 atacantes e não ter quem arme o ataque, não adianta nada. Então, é claro, precisa de uma pessoa que faça, no mínimo, articulação ali, arma jogada, né? E não tem, o Santos não tem. Então, com certeza, hoje, mais uma vez, o Santos vai colher uma derrota hoje, infelizmente, porque eu não vejo chance nenhuma do Santos conseguir vencer com esses jogadores que jogaram essa última partida lá em Chapecó, que conseguiu empatar lá na Bacia das Almas, que custou a saída do Jair. Então, o Serginho parece que também não quer se comprometer, pega o time do Jair e mantém o mesmo time e vai fazer a transição para o outro treinador que deve chegar. Então, eu não vejo sucesso nessa empreitada do Santos, não. O Flamengo está muito mais bem arrumado, é uma equipe que já tem definição dos seus titulares, tem definição de suas opções, enquanto o Santos não consegue ainda nem sequer ser o meio do campo para armar. Então é difícil, é muito difícil você ver um time na situação que está o Santos ter que jogar com o Flamengo dentro de casa, na frente da sua torcida. A torcida vai pegar no pé. E pegar um Flamengo que está bem arrumado, com certeza o Flamengo do Baiano, lá do Bar do Sabá, lá, vai passar o carro em cima do Santos, do meu amigo Erinho, que com certeza vai ficar longe da televisão, né, amigo? Placar do jogo de hoje, professor? 3-0 Flamengo. Eu vou de 3-1 Flamengo, né? Vamos falar sobre a situação do treinador do Santos. O nome do Zé Ricardo agrada muito ao presidente, ao José Carlos Pérez. O problema é a rejeição da torcida e dos diretores que cercam o presidente, ela é muito grande, o que confirma uma situação que a gente passou aqui ontem. Sobre o Dorival reassumir o Santos Futebol Clube. Segundo informações que a gente tem, o Dorival já tem reunião marcada para definir algumas coisas antes de sentar e assumir o Santos. Então, aquela reunião, aquele jantar, vai lá, e aí, como você tá? Tá tudo bem? Quer trabalhar? Tá afim? Qual que é? Né? Só para bater aquele papo antes de confirmar alguma situação. Lembrando, temos a velha guarda no Santos que quer Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo é um nome muito forte no Santos Futebol Clube. E eu tenho certeza que o meu amigo Erinho é o nome preferido dele, viu, professor? Então, não deve sair disso. Um desses três nomes deve ser o treinador do Santos. Hoje, se eu tivesse que apostar alguém, seria no Dorival Júnior. É claro, o Dorival Júnior conhece o Santos, conhece tudo, já sabe como é que é, como é que não é. E parece que ele nasceu para dirigir o Santos, Dorival, né? É claro, quando a pessoa fica muito tempo no cargo, existe desgaste natural com algumas pessoas que estão o dia a dia no clube, e talvez seja isso que cria um empecilho. Mas na situação que o Santos está, tem que passar por tudo isso, por cima de tudo isso, e ver o que é melhor realmente para o clube. E no lado do Flamengo, professor, o Flamengo teve um jogador negociado, o William Arão, volante, que veio muito bem no Botafogo, conseguiu jogar futebol no Flamengo, e ele é negociado com o Olympiacos da Grécia. 2 milhões de euros é o valor que o William Arão vai se esconder no futebol grego, professor. Pois é, o Arão, né, rapaz, veio como solução pro Flamengo e agora sai, como diz, vai tarde, né, infelizmente. Mas e que é um bom profissional que vai ganhar seu dinheiro honestamente lá e ganhar fazendo aquilo que gosta e aquilo que sabe fazer, que é jogar futebol. Meu Deus, o retorno aqui da rádio parecendo um Opala 7.6, tá roncando um pouco. Vamos falar do futebol, de outros jogos que vão rolar aqui pelo mundo da bola, né? Hoje a gente tem um jogo pela Taça BH de Futebol Júnior, que é o Internacional e o Vasco, jogo válido já pelas quartas de final da competição. Além disso, temos também Brasileirão Sub-20, com o Sport e Atlético Mineiro, Atlético de Goiás e Corinthians, Chapecoense e Palmeiras, Coritiba e Cruzeiro, Internacional e Santos Futebol Clube. O que mais temos aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-20? Acho que é isso de Sub-20. Temos também outro jogo pela Taça BH, que é Atlético Mineiro e Santos Futebol Clube, duas equipes que passaram de maneira tranquila para a próxima fase. Esse é o futebol de base, professor. O que a gente pode destacar desses jogos de hoje, tanto no Sub-20 quanto no Sub-17? Ah, o Sub-17 está pegando fogo lá, né? Estamos já hoje nas quartas de finais e realmente Atlético e Santos vai fazer um grande jogo. E vale a pena, quem tiver disponibilidade, de ver e conferir. O Atlético e o Santos têm grandes jogadores, mas vale a pena observar o Thiago Ramon, o atacante do Atlético, muito bom jogador, que com certeza depois da Copa BH vai estar aí desfilando nos campos aí no profissional na primeira divisão do futebol brasileiro. Com certeza. O que mais temos hoje no mundo do futebol? Temos Copa Sul-Americana, olha só, Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama vai até o Equador, já está no Equador, vai enfrentar a Liga Deportiva Universitária, LDU, campeão da Libertadores em 2019. 2008, se eu não me engano. 2007, 2008, a LDU foi campeã da Libertadores em cima do Fluminense. E se o Vasco pode se apoiar em alguma coisa como alento para tentar surpreender e conquistar pelo menos um pontinho fora de casa, professor, é que desde a saída de Hernán Barcos, a LDU não venceu. Então, a LDU vem numa situação em que não consegue achar o caminho da vitória sem o seu antigo centroavante. E o Vasco da Gama, principalmente com o reforço do Paulão, que hoje não está mais no Vasco e foi estragar o time do América Mineiro, o Vasco pode tentar, então, um pontinho fora de casa. Eu acho que é possível, viu, professor? É, realmente, o Vasco sabe jogar assim, né? Marcando e tentando contra-ataque, que é um jogo com o Vasco e o Jorginho gosta muito. Então eu também vejo uma possibilidade boa de vir até com um empate de lá, e não é um má resultado, né? Mesmo porque depois decide aqui no Brasil. Exatamente. Também pela Copa Sul-Americana, temos a equipe do Bahia recebendo o Atlético Cerro do Uruguai, às 21h45. Bahia que passou depois de golear o Blooming da Bolívia. E deve passar, né, professor? O Bahia não pode nem pensar em ser eliminado pelo Atlético Cerro, com todo o respeito à equipe uruguaia. É, o time de Anderson tem que ganhar, tem que classificar e passar de fase, porque é uma equipe que tem um investimento muito maior do que a equipe uruguaia lá, né? E vencer, tem que vencer, passar, né? É dois jogos, e tem que passar, tem que classificar, para daí sim encontrar com as equipes tradicionais aqui da América do Sul. Teve um jogo ontem, né? Já a gente vai falar sobre a Copa Sul-Americana, o jogo de ontem, mas também para finalizar, professor, temos o Boston River e o Banfield se enfrentando, o jogo às 21h45 no Uruguai. Ontem a gente teve um jogo emocionante que foi culminar na disputa das penalidades máximas. Tivemos aí a equipe do Lanús e o Junior de Barranquilla jogando o jogo no El Campín, lá na Colômbia. O Junior venceu por 1-0 no tempo normal. Nas penalidades, bateu o Lanús, atual vice-campeão da América, por 3-2. E o Junior Barranquilla segue em frente na Copa Sul-Americana, professor. Também pela Copa Sul-Americana, o Caracas venceu o Sport Huancayo por 4-3 fora de casa. Já havia vencido dentro de casa e fica com a vaga para a próxima fase. Cada equipe que a gente vê aí, não, rapaz do céu, prazer, Mauro Fernandes, né? Conheci o Sport Huancayo? E olha que já trabalhou lá no futebol peruano, né, professor? Pois é, mas nunca vi, é time muito novo, pega aí, você vê a idade dele aí, deve ter 5 anos, então, time, equipes que realmente, esse negócio de classificar bastante equipes aí, vai trazer equipes sem nenhuma expressão e que não significa nada a nível de competitividade, a nível da América do Sul. É uma pena, mas tem que passar por cima e ficar mesmo a nata do futebol sul-americano. O Sport Huancayo foi fundado no dia 7 de fevereiro de 2007, mas uma coisa que eu não entendo é que no escudo dele está escrito 2008. Por quê? Foi fundado em 2007 e foi registrado em 2008. Certeza, já pode, porque é difícil de entender. Então é isso, falamos sobre a Copa Sul-Americana. Outra coisa que é bem legal a gente falar, professor, é sobre os meninos aqui da Associação Olímpica Rio Pedrense, que estão lá no Esporte Clube Propiá, todos eles registrados no BID e prontos para entrar em campo com a camisa do azul e branco da cidade de Propriá, né, professor? Então, os meninos já estão lá, já estão trabalhando, o Lucas, o 97 atacante, já chegou também, em breve será registrado. Estão trabalhando muito forte lá na cidade de Propriá. Inclusive, um abraço para todos os nossos amigos do Sergipe que nos escutam, né, professor? Ah, sem dúvida. Hoje de manhã falei com o presidente, o Orlando, amigo Orlando, né? Presidente do Esporte Clube Propriá. E ele confirmou comigo que realmente os meninos já estão confirmado, já está no BID, Boletim Diário Informativo da CBF, aonde saem todos os jogadores que estão em condição de jogo no futebol brasileiro. E hoje, então, eu também tive a oportunidade de ver lá no BID, realmente os dois, o Rafael, o goleiro, e o Vinícius, o volante, já está em condição de jogo. E o Lucas, que chegou no domingo à noite, com certeza até o final dessa semana vai estar também em condição de jogo. Estão treinando, dois deles já caiu no agrado do treinador, o presidente e o treinador estão contentes com com o desempenho nos treinamentos do Lucas e do Rafael. Oxalá que eles possam ajudar o Esporte Clube Propriá ao tão sonhado acesso à equipe centenária que está aqui, é lá da cidade de Propriá, divisa de Sergipe e Alagoas ali, que possa disputar a segunda divisão de futebol profissional de Sergipe e conseguir o acesso. Daqui quanto tempo começa, professor? Começa dia 22 de agosto pro Propriá, mas o campeonato começa dia 18 e o Propriá fica folga no chapéu. Na primeira, né? Isso. Então o Propriá ele vai folgar na primeira e vai folgar na última rodada, né? Infelizmente, eu não gosto de quando folgue na última não, porque só fica torcendo. Eu gosto na última você só torce, então tem que fazer bem o seu trabalho antes, né? Procurar não tropeçar antes para chegar na última rodada, né? E o Orlando hoje, em conversa que eu tive com o Orlando, presidente, ele prometeu gravar um áudio para que nós possamos soltar aqui a respeito de tudo o que ele está, pretensão e o trabalho lá que estão fazendo para disputar o campeonato e o objetivo que é o acesso. Com certeza, estamos aguardando então a palavra do presidente Orlando lá do Propriá. Um abraço para todos os nossos amigos do Sergipe e a gente vai encerrando a nossa programação esportiva de hoje. Quero agradecer mais uma vez ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco. Muito obrigado pela companhia, professor, e até amanhã, se Deus quiser, para a gente falar muito mais de esportes aqui na Rio Vox FM, no 107,9, da mais ouvida da cidade de Rio das Pedras. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui. Eu gostaria só de dar boas-vindas, né, ao Adilson Batista, né? Adilson sumiu uma bronca, né? América Mineiro, Adilson Batista, o último clube que ele trabalhou foi em 2015. Olha quanto tempo ele está afastado do futebol. Oxalá que ele possa voltar e realmente conseguir outra vez engrenar a carreira e deslanchar. Adilson Batista foi lançado pelo nosso amigo Nelly lá no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, viu, Léo? Um abraço então, Léo. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam no Rio Vox Esporte Clube. Desejo que tenha uma ótima quarta-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. Legal que ele chega e já dá um paulão de reforço para ele. Tá de brincadeira a equipe do América Mineiro, né? Um abraço, professor. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um abraço pro Nelly, que também revelou, a Dilson Batista. Fiquem com Deus. E, se ele permitir, estaremos de volta amanhã, firmes e fortes, para falar muito de esportes na Rio Vox FM. Amanhã tem o Tricolor em campo, Tricolor e Grêmio, os Tricolores, e você acompanha aqui conosco. Fique ligado na programação da Rio Vox FM. Tchau! YU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.